de Janeiro, 021, neguinho. Segura aí, ó. O bonde parte 434, destino Leblon. Do hardcore ao hip hop, dominando o som. Abriu a porta, desce. A cidade que cresce, subúrbio é onde as coisas acontecem. Eu vim da parte onde os cana mata. As mina quer dinheiro, a recibo é verdadeira dentro desse formigueiro. Só veneno da lata. Rolé com meus parceiros, tô na praia que é de graça. Só quente o ano inteiro, os racha no aterro. O jogo na serrinha, os cria segue o enredo. E a pista perde a linha, se a pista perde a linha. Que caiu na boemia e nas 12 badaladas. Eu penso que a cidade é minha e é minha. Rio, da chapa quente ao puro sul. Quem é daqui tá ligado, os gritos ficam malucos. Eterna inspiração de canto em verso e prosa. Do subúrbio da zona sul, cidade maravilhosa. Muita gente ouviu o meu cantar. Eu batuco até o amanhecer. E nos pés do Cristo a me saudar. Eu registro a alegria de viver. E se a vista é de frente para o mar, somente o que me resta é agradecer. Me abençoe São Jorge e Emanjá. Eu registro a alegria de viver. Nova Capela, posto 9, circo voador Jobi. Bar do Serafim, Alice, o bicho pega é aqui. Pagode do Arlindo, mais um choque com Zeca antes. Tempo pra matar larico, sandubá no Cervante. O ritmo é frenético no funk. As mina perde a linha sambando. E no funk, é funk. Tu tá na correria, chegar no sapatinho. Pisar devagarzinho, vai chegando de mansinho. É que a cidade tá no sangue, é que o sangue é carioca. Você não dá o ritmo, é a cidade que toca. Eu tô ligado, irmão. Tô aqui há um tempão e aprendi que a felicidade não é só dinheiro na mão. Aqui é o Rio, da chapa quente ao puro suco. Quem é daqui tá ligado, os gritos ficam malucos. Eterna inspiração de canto em verso e prosa. Do subúrbio é zona sul, cidade maravilhosa. Muita gente ouviu o meu cantar. Eu batuco até o amanhecer. E nos pés do Cristo a me saudar. Eu registro a alegria de viver. E se a vista é de frente para o mar, somente o que me resta é agradecer. Me abençoe São Jorge e Emanjá. Eu registro a alegria de viver. There's another side of Rio. Aquela merda toda foi um brasileiro. Já que o povo samba, mas não deixa cair.